Se depois de 20 anos me conhecendo, dá para confiar? Dá, né? Porque eu quero dizer a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que a minha grande ocupação da minha vida é trazer da minha parte o melhor da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir aí a Bíblia? Em Lucas capítulo 14. Veja comigo na sua Bíblia. Lucas capítulo 14, versículo 7. Podes ver aí? E o que eu vou falar nessa manhã é o cerne. Sabe o que é o cerne? De uma madeira, aquela parte interior, a mais dura, a mais forte. O que eu vou falar hoje é o cerne, ou seria o alicerce de uma vida cristã saudável. Porque o que a gente tem visto, e acho que vocês têm visto, muita gente que frequenta a igreja, mas não tem uma vida cristã saudável. Por quê? São cristãos deficientes, porque o início tem uma coisa lá dentro que não está certa. Vamos lá, e Jesus ensinou isso. 14, 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te aqui para cima. Isso será para ti uma honra diante de todos os outros convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Também disse ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Deixa eu explicar uma primeira coisa. Se você fizer um aniversário, um casamento de um filho, pode convidar teus amigos. A Bíblia não está proibindo convidar os amigos. Eu logo vou explicar isso. Se não é, mas pastor, tem que convidar os estranhos, pessoa da rua que eu nem conheço. Calma, não é isso que a Bíblia está dizendo. Primeira coisa, para a gente não começar a compreender errado a palavra de Deus. Mas veja, do que é que Jesus está falando quando ele diz... Quando ele nos afirma aqui pela sua palavra, quando tu fores numa festa, convidado, tu fores num banquete, fores num casamento, você sabe que todo tipo de festa, acho que até nem é só festa, até de evento, tem lugares especiais. Tem lugares para pessoas que o convidado ou o promotor da festa julga mais importantes e quer elas de repente. Então, se fosse um palco, se fosse um tablado, se fosse uma plataforma, tais pessoas queremos convidar para estar lá. Sabe o que acontecia nos dias de Jesus? Quando alguém dava um casamento, o dono da festa, o pai do noivo, que estava pagando tudo, ele tinha convidados especiais e colocava esses convidados numa poltrona do lado dos noivos e da família. O salão podia estar cheio de convidados, mas aqui nessa poltrona que cabiam três pessoas, esse era o lugar dos convidados de honra da família. E ali tinha um lugar à esquerda, um no meio e um à direita nessa poltrona. E a pessoa do meio era o principal convidado. O que está acontecendo aqui, você viu? Olha ali, então, quando alguém te convidar para uma festa, não vai querer aquele lugar na poltrona, o principal. As pessoas estavam disputando, eu vou lá, eu vou lá. Elas queriam o lugar onde todo mundo avistava elas e todo mundo podia dizer assim: olha, aquela pessoa lá é a mais importante que a família dos noivos e a família dos pais dos noivos convidaram. As pessoas estavam se acotovelando: eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Olha, que ambição! Essa ambição mudou no coração humano? Não. Tem pessoa que entra em festa sem ser convidado. A gente diz, entra de penetra, né? Entra ali porque elas querem. Tem gente que não foi convidado a sentar perto da família do noivo, da noiva, mas eles dão um jeito e eles furam todos os esquemas e sentam lá. Você já viu que tem gente que gosta de sair em foto com outros personagens importantes? Eles estão sempre, vai sair uma foto de jornal, de revista, eles estão sempre, quando está filmando a televisão, você já viu? O filmador está aqui assim, filmando uma pessoa importante, um entrevistado, e quando é num ambiente público, o que acontece? As pessoas passam lá atrás e ficam aqui. Por que que se faz isso? Porque as pessoas querem aproveitar aquele momento, no fundo, para se promover. É uma promoção pessoal, poder dizer para os amigos: eu saí na foto da revista Caras, que é a foto, que é a revista que publica os artistas aí, né? Eu saí na televisão, olhe lá, vou aparecer na TV. Olha, tudo esse é o problema. Vamos dizer, um problema humano. Que as pessoas querem se autopromover. Sabe que na Bíblia não é assim. Sabe quem promove pela palavra de Deus? Quem promove é Deus. Não há problema se um de nós, Deus, nos colocar num lugar alto, não há problema nenhum. Me permitam, o problema não está onde você senta, então o problema não está nas nádegas, o problema está no coração. Entenderam isso? Quem é de Facebook, hein, mas se botar isso, tem que dizer em que contexto foi dito, senão vai dar problema. Não é? Senão o pastor Paulo diz que o problema não é nas nádegas, é no coração, mas tem que dizer, tem que citar o texto bíblico, então, tá? O problema, olha aqui, ó, Deus não levantou Moisés no alto lugar, sim. Deus não levantou José lá no Egito, no mais alto lugar. Deus foi levantando ao longo da história grandes pessoas, homens, mulheres. O problema não é onde Deus te coloca, o problema é quando nós nos colocamos lá. Quando nós nos autopromovemos. E é isso que o Senhor está combatendo aqui. E aí, então, a pessoa lá se promoveu, ela deu um jeito, ela fez caminhos ilegais, mas ela chegou e sentou no sofá, no divã. E ela está no lugar mais importante, e a festa vai enchendo, e daqui a um pouco chega o dono da festa e diz: amigo, dá esse lugar, porque chegou uma pessoa mais importante, e a festa já está lotada, daí esses lugares aqui mais já estão, tu vai ter que sentar lá no fundo. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Quando a gente força a barra, quando o nosso coração não é bom, nosso coração está adoentado, mais cedo ou mais tarde, nós caímos. Você concorda comigo ou não? Pode observar isso na vida. Pode observar. E aqui Jesus está nos mostrando qual é o coração sadio. Eu tenho uma coisa aqui na igreja. Eu já disse, vou dizer de novo. A pessoa que chega aqui e diz: ô pastor, eu quero ser pastor dessa igreja. Não vai dar certo. Porque ele já quer o lugar de honra. Se dá para dizer isso. Ainda falei antes, o pastor José está nos visitando. Eu não sei quem é a pessoa mais importante dessa igreja aqui. Eu só sei de uma coisa. Que não sou eu. Pastor, não é tu. No meu julgamento, não. E isso eu digo de todo o meu coração para vocês. Mas pastor, tu é o mais importante? Para mim, não. Quem é o mais importante? Não sei. Isso só Deus sabe. Porque tem muito irmãozinho e irmãzinha que estão ali, ó, orando todos os dias. Estão servindo a Deus fielmente. E que ninguém enxerga, ou quase ninguém enxerga. E que Deus, diz aqui, a recompensa será dada por Deus, o lugar de honra, é Deus quem põe. Agora, se vai se arrogar, qualquer um de nós, não, eu sou o mais importante, eu sou. aí o coração está adoentado. E um coração doente, quanto mais alto sobe essa pessoa, pior vai ser o estrago nela e naquelas pessoas perto dela. Você escutou o que eu disse? Um coração doente, uma pessoa com ambição e com um coração errado, pode subir, pode até no meio da igreja, pode subir, mas vai subir para estragar tudo, a si próprio e a outros. Vocês viram que eu estou falando do cerne? Do alicerce, se o nosso coração for um coração bom, também não é assim, ó. Ah, eu vou agora numa festa, vou me sentar lá no último lugar, porque eu sei que vão me chamar para frente. Esse coração também está errado. Também, não vamos fazer, não vamos ser uma falsa humildade, né? Não, eu vou ficar bem lá no meu cantinho, faz de conta. Não, para com isso. Volto a dizer, o problema não está nas nádegas. Né? Aqui só tem carne. O problema está aqui. O problema está aqui. E aí, sentando na primeira cadeira, no meio ou no fundo, se o coração está errado, ele está errado. Pois a segunda situação, você percebeu? A segunda situação não é do convidado. A segunda situação é do anfitrião, aquele que deu a festa. Veja comigo aí, a partir do verso 12. Dê uma olhadinha ali. Disse também ao que eu havia convidado, quando deres uma jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, os parentes, os vizinhos ricos. Qual é o problema agora? Que na verdade é o mesmo. Eu vou convidar os meus amigos ricos, porque um dia que eles fizerem a festa, eles também vão me convidar. A vida cristã não é um toma lá, dá cá. A vida cristã, nós abençoamos alguém e não estamos aguardando recompensa. Olha, tem que ser crente para funcionar com a cabeça assim. Amém, irmão? Tem que ser crente de verdade. Tem que ser parecido com Jesus. As pessoas que buscam recompensa, elas vão fazer qualquer caminho para chegar na recompensa. Até o caminho ilícito, ilegal. Agora, quando você age com o coração, vamos dizer um coração limpo. Se você ficar chateado, você fez um casamento de um filho, nós já casamos dois filhos, e você convidou os seus amigos. E dali um tempo, aqueles amigos casam os filhos deles e não te convidam. E você ficou bravo. Então, teu coração não estava legal. Mas, pastor, não estava legal. Tu estava esperando que te convidasse. Tem que ser crente, né? Vocês entenderam o que é ser crente? É um coração que ainda que eu dei algo para alguém, e esse alguém, quando podia me dar, não deu. Sabe o que, que eu digo? Se a gente não foi convidado, a festa é deles, e eles convidam quem eles querem. Ah, pastor, isso não é tão fácil assim. Não, não é fácil, não. Ser cristão é um negócio muito, muito profundo. A essência, nós estamos mexendo na essência. Eu não estou falando para vocês hoje das coisas periféricas da fé, ou vamos chamar dos bordadinhos da fé, que cada um pode às vezes escolher como quer viver. Mas estou falando de essência. E aqui o Senhor está dizendo, se esse homem rico convida os amigos ricos, na expectativa de que aquele convite retorne um dia. Então, a pessoa, Jesus está dizendo, essa pessoa não entendeu ainda o que é a vida cristã. Se nós fizemos algo pensando na recompensa e na retribuição, ainda não chegamos lá. Mas então, pelo menos ouvindo essa palavra, tem que trabalhar meu coração. Amém, tem que trabalhar. O Senhor não está falando aqui, meus irmãos, de regras de etiqueta. Senta aqui, senta lá, convida esse, convida aquele. Não é etiqueta, o Senhor está falando de coração. Lembra quando Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Cá entre nós, trabalhar em secreto, fazer as coisas, abençoar pessoas que ninguém sabe, de repente. A natureza humana não gosta de fazer coisa em secreto, ela gosta de fazer em público, para em público ser recompensada. A natureza humana funciona assim. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós, crentes que amamos Jesus, nós temos a natureza divina implantada dentro de nós. E aí então quer dizer, pastor, mas e como é que eu luto com com os meus egoísmos? Não, nós temos a velha e a nova natureza. Mas se você alimentar essa nova natureza, você cresce. Se alimentar a velha, você cai. Às vezes a gente vê na sociedade, uma pessoa cresce, cresce, cresce e cai. Na igreja, uma pessoa cresce, cresce, cresce e cai. Por que ela caiu? Porque tinha um defeito nunca tratado, vamos dizer, no coração. Se fosse uma construção, tinha um defeito no alicerce. Aquele defeito talvez não foi percebido por outros, ou a própria pessoa percebeu e não quis tratar, disse, não tem problema nenhum, é só um desviozinho de caráter, é só um probleminha que ninguém sabe, e eu vou escondendo ele e vou crescendo. Se uma casa começa pouquinho fora do prumo, tem aqui alguns pedreiros, né? Pouquinho fora do prumo, a parede vai subindo, e quanto mais alta, mais torta. Assim é com o ser humano. Quanto você não arrumou algumas coisas que são essenciais da sua vida, quanto mais alto você sobe, pior você fica. E quando cai uma parede, às vezes cai em cima de outros e mata outros. Não é? Pessoas à volta podem sofrer também. O Senhor, então, vem nos dizendo aqui, né, meus irmãos, por essa palavra, faz as coisas com coração bom. Com o coração limpo, não fica procurando honra, não fica procurando aplauso. Você até pode ganhar, mas você não pode procurar. Você pode até receber. Você faz um trabalho bom, alguém te elogia. Você faz um trabalho bom, alguém te recompensa financeiramente. Tudo ok. Nós ficamos satisfeitos com o reconhecimento, sim. Mas eu não posso fazer as coisas buscando isso no reino de Deus. É Deus quem levanta. É Deus quem abate. E se você observar uma coisa aqui, veja comigo ainda o verso 10. Aquela pessoa que sentou lá no último lugar na festa, com o coração correto, humilde. Onde o dono da festa me botar para sentar, tá bom. Ele senta lá no fundo e o dono da festa então vai chamá-lo. Verso 10, lá no final do verso 10, olha a palavra que ele usa, amigo, amigo, senta-te aqui mais para cima, amigo, vem aqui, sentar aqui na frente, aqui em cima comigo. O cara que estava aqui em cima e foi posto lá para baixo, não é dito amigo para ele, pode ver, olha os detalhes da Bíblia, mas o irmãozinho que sentou lá, com coração bom, amigo é chamado. A mesma palavra que Jesus usou quando Jesus disse lá em João capítulo 15, eu não chamo vocês de servos, de empregados, mas chamo vocês de amigos. Essa palavra, exatamente a mesma. Você é convidado a subir, mas você não foi à procura daquilo. Você pode observar. Vamos falar da igreja, nem vou falar da sociedade fora. As pessoas que Deus mais levantou alto normalmente são pessoas que sabem da sua fragilidade, da sua fraqueza, da sua dependência. Porque quando Deus vai te levantando, e se tu começa a pensar, eu sou o cara, não tem lá um cantor popular aí que diz, né? Uma música dele. Né? Aquele que tem 1 milhão de amigos. Né? Eu sou o cara. Meus irmãos, se isso toma conta do nosso coração, de a gente pensar que agora Deus precisa de mim. Ah, meu, é o inverso, é eu que preciso de Deus. Não vamos inverter os papéis. Tem gente hoje no meio cristão dando ordem para Deus como se Deus fosse um empregado. Assim, e nem se faz isso com empregado. Mas Deus, tu tem que fazer, eu te obrigo, eu te exijo. Meu Deus. É a criatura ordenando ao Criador, inverteram-se os papéis. Um dia desse eu estava visitando um irmão, num estabelecimento comercial. Cheguei lá, ele estava atendendo um cliente. E o cliente, eu sentei do lado, fiquei esperando, tinha um lugar assim para sentar. E o cliente se dizia cristão também. E os dois estavam conversando, e eu fiquei aguardando a minha vez. E aquele cliente começou a dizer para o irmão aqui da igreja: olha, eu fui convidado para dar uma palavra. Tem uns irmãozinhos que gostam de dar palavra, um negócio assim, ó, tremendo, né? E fui convidado para dar uma palavra, e era um ambiente grande, tipo uma conferência de uma igreja. E tinha um burburinho, as pessoas conversando, e não estavam prestando atenção, e o louvor, aquelas coisas, não estavam andando. Mas quando eu subi no palco, deu um silêncio, e a glória de Deus tomou aquele lugar. E eu só escutando, meu Deus. E quando eu abri a boca, não, e ainda falava assim, bem com a entonação de voz, porque o cara muda a voz quando ele quer ficar grande. Bom, parece que chegou Jesus naquele culto, que até então não tinha nada de Deus. Quando ele chegou, eu vim salvar essa reunião aqui. Meus irmãos, não sei quem é a pessoa, mas pela linguagem se dizia cristão. Eu só sei que uma coisa não funciona assim. Concorda comigo? Não funciona assim. Pode até acontecer de um de nós ir num lugar e ajudar realmente aquele lugar, mas de a gente encher o peito e dizer: olha, se não fosse eu, aquele culto lá estava perdido. Aquela conferência tinha sido uma desgraça se não fosse eu. Meus irmãos, quando a gente entende isso aqui, a gente não está enchendo o peito, a gente diz: graças a Deus, então, se o Senhor me usou para isso, te dou essa glória, Senhor, te dou essa honra, e se Deus te levantar, amém, mas a glória é dada para Deus. O Senhor está falando no fundo, vocês estão vendo, é de um coração sadio, de um coração que não está à procura de grandes coisas. O que motiva a gente também? Olha o doador da festa, o que motivou o doador? Eu estou dando porque um dia eu quero ser convidado. Aí no interior tinha um ditado que no fundo ele não é cristão, mas diz assim: uma mão lava a outra, né? Quer dizer, hoje eu te ajudo, amanhã tu me ajuda. Sabe como é que é o ditado cristão? Eu te ajudo, e tu faz com essa ajuda o que tu quiser. Quantas pessoas já passaram aqui no nosso meio, e literalmente nós ajudamos algum até, nós que igreja, ajudamos a ter comida na mesa. Ajudamos a sair do atoleiro, até mental, espiritual. Depois que saíram do atoleiro, sabe o que fizeram? Literalmente, pum, igreja. Não quero saber mais de vocês, estou indo para outro. Depois lá eles fazem a mesma coisa, e aí pum, naquela igreja. Meus irmãos, eu tenho gente que me ajudou na minha vida. Fazem 20, 30, 40 anos, e eu nunca esqueço deles. E sou grato a Deus a eles, e me sinto devedor a eles. Eles nunca me cobraram nada, mas eu me sinto devedor. Pastores que me abençoaram, pastores que me cuidaram de mim lá no início da minha vida, pessoas, irmãos de igreja que nos trataram, lembra lá em Caxias, como se fosse assim nossos pais. Uma mulher lá em Caxias do Sul, onde morou, nos assumiu como se fosse nossa mãe. Nós tínhamos 20 e poucos anos. Então essas pessoas são inesquecíveis na nossa vida. Nós não são pessoas descartáveis, não. São pessoas que nós vamos honrar sempre. Elas não fizeram aquilo para buscar honra, para talvez um dia ouvir o pastor Paulo falando bem delas. Não, elas fizeram porque eram cristãs e nos abençoaram. A gente faz assim, irmãos. A gente não fica procurando a honra, procurando o primeiro lugar. E as pessoas ficavam se acotovelando para sentar no sofá especial. Jesus foi no casamento, ficou só olhando. Como é que as pessoas se comportam? Porque o nosso comportamento revela o nosso coração. Você sabia? Teu comportamento revela o teu coração. Davi, que era o rei Davi, ele dizia: Deus, eu não estou em busca de grandes coisas e de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estou atrás disso. E não foi o homem mais importante de Israel. Mas ele não estava procurando isso. Se chegar alguém aqui, eu já disse a vocês: eu quero, pastor, eu quero liderar isso, eu quero liderar aquilo. Eu disse: não, está louco, tu não está pronto, coração desse aí. Mas se uma pessoa chega aqui e diz: pastor, tem uma vassoura aí para ajudar a limpar o banheiro, tem um pano de chão. E às vezes o banheiro está bem sujo, viu? Ah, é um bom começo começar pelos banheiros. Também tem que ser com coração bom. Mas o cara de coração ruim não quer começar em banheiro, você sabia? Ele já quer, um dia chegou um super músico, chegou na igreja e estava saindo de outra igreja, aquelas coisas meio esquisitas. E chegou e me falou que ele tocava muito, e tocava tudo que é instrumento, e era um especialista, e pá, pá, pá. Falou muito dele. Bom, ele estava lá em cima. Eu já pensei, pobre dos nossos músicos, são uns miseráveis. Não, não, e nós temos uns gurias, umas gurias muito bom aqui, viu? Aí eu pensei, meu Deus, e aí, pastor, e aí? Como assim, e aí? Estou aqui. Aí eu olhei para ele, estávamos em cima, disse, olha, aqui nessa igreja, todo mundo começa ali. Se fosse hoje, eu ia dizer para os homens, começa ali, e para as mulheres, começa ali, limpando o banheiro. Vamos dizer, botar num serviço bem simples, que para alguns, os vaidosos não querem isso. O vaidoso quer o primeiro lugar. O que eu quero dizer hoje de manhã para vocês, irmãos? Façam as coisas todas com o coração certo, saudável. Porque o coração doente, e se você perceber, de vez em quando a gente tem recaídas, não, nosso coração está sempre bom, não, ele não está sempre bom, não. Às vezes tem recaída. Você avalie, você cuide do seu interior, cuida da tua alma, cuida das tuas posições que tu estás tomando diante de Deus, diante das pessoas, cuide disso. Quando deres uma festa, convida aqueles que de repente ninguém convida também. De repente tem um irmãozinho lá, mas essa pessoa pobrezinha nunca vai poder me retribuir. Exatamente. Não é o que Deus fez conosco? Você pode retribuir o que Deus fez por ti? Nunca poderemos. Poderá retribuir o que Jesus fez na cruz? Nunca poderemos à altura? Jamais. E aí, diante do Senhor, a gente se sente como um mendigo convidado para um banquete. Deus, obrigado que o Senhor me convidou para o banquete. Não tem orgulho nenhum em mim, não tem vaidade, não tem mérito nenhum em mim. Todo mérito está no teu filho, Jesus. Amém, meus irmãos? É isso aí, é ser crente. Pastor, é isso aí, não é, pastor? É isso, é ser crente, ter um coração saudável. E quando o nosso coração quer adoecer, de vez em quando ele quer, por causa da velha natureza que ainda lutamos contra ela, nós temos que nos corrigir novamente. O que nos motiva a fazer o que fazemos? Seja lá fora, seja aqui dentro da igreja, o que nos motiva? Isso nós temos que estar sempre cuidando da motivação. Porque eu já vi gente que se rasgou trabalhando pela igreja. Mas o propósito era ter o seu nome alto. Fez todo aquele serviço com o propósito errado. Antigamente, não sei, os mais velhos aqui vão lembrar. Tinha pessoas que construíam igrejas, isso mais no interior. Davam bancos para as igrejas, davam vitrôs para as igrejas. Quem lembra disso aí? Os mais velhos lembram, né? Mas tinha uma exigência. Qual era a exigência? Que em cada banco, aqueles bancos grandes de madeira, tivesse o nome dele ou da família dele. Lá no vitrô, aqueles lindos vitrôs das igrejas, tinha que ter o nome doado pela família tal. Os mais novos, a gente não sabe disso? Não sabia? Sabia? Sabe o que diz a palavra de Deus? O que a tua mão direita faz? A esquerda não precisa saber. Você pode abençoar pessoas de maneira que ninguém saiba quem é o abençoador. Essa velha natureza, ela quer, não, mas eu quero que o meu nome apareça, né? Veja como é que as doações em geral. Vai nos hospitais que foram reformados em Porto Alegre. E aí tem uma parede grande lá e diz, as empresas que doaram dinheiro para ali, você já viu? Quem já viu isso? Doado pela empresa X, pela empresa Y, pela Y. Nós, crente, com toda certeza, se você fosse um grande empresário, você fala, eu quero doar. Eu quero que apareça na contabilidade, isso eu quero. Senão o dinheiro vai sumir. Mas eu não quero o nome na parede. Na contabilidade, sim, só quem tem acesso é o contador. Porque senão aquele dinheiro some, né? Entenderam, meus irmãos? A vida cristã, ela começa, ela continua e ela vai até o final com o coração saudável. Se não, não chega. A gente se fala que tem milhões e milhões de desviados, pessoas que andaram na igreja e desviaram da igreja, abandonaram o Senhor. Por que abandonaram o Senhor? Provavelmente, todos os casos, porque o coração continuava doente. Ainda que a pessoa teve uma conversão, ela começou com Deus, mas o coração doente não consegue continuar. Ele não vai longe. Em tudo na vida, é assim também na fé. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar por tudo isso? Aleluia, Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos e olhe para dentro de si. Mas não é apenas com a opinião sua, mas pela palavra de Deus, como se fosse uma luz que iluminasse o teu interior. Vamos orar como Davi orava: Senhor, sonda o meu coração e escrutina os meus pensamentos e vê se há em mim um caminho mau. E depois guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. É como se o Senhor colocasse literalmente uma sonda. Quando você faz aquele exame de estômago, eles colocam uma sonda lá dentro. Mas hoje a sonda não é no estômago, é nos seus pensamentos, no seu coração. Tem algo que Deus reprova? Tem algo que você percebe que é uma doença interior sua? Você está buscando alguma honra? Está buscando o sofá principal? Você faz algo pensando na retribuição, na recompensa? Eu sei que eventualmente isso pode atingir nosso coração, mas não pode ser a nossa regra de vida. Pede para o Senhor tratar o seu coração nessa hora. Se você já tem andado com o Senhor, Deus me dá força, Deus. Se você errar nesse item que falamos hoje, mais cedo ou mais tarde, tudo desaba. Mas se você estiver certo, Deus pode te levantar muito alto. E o teu coração continua bom. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é luz. Ela ilumina o nosso interior. A tua palavra também ilumina nossos passos. E eu te peço por todos nós, ó Deus, que a gente tenha essa essência, esse alicerce bem firmado em ti, de não ficar procurando exaltação, procurando a elevação humana, mas simplesmente fazer porque te amamos e amamos nossos semelhantes. E quanto à posição que o Senhor vai nos colocar, e no tempo que o Senhor vai fazer isso é contigo, Senhor. A recompensa sempre vem das tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida cristã saudável. Livra-nos, ó Deus, dessas doenças do interior. Doenças da alma. Nos livra, Pai. Te pedimos isso, que a gente consiga realmente viver esta palavra, ser um homem, uma mulher humilde. Com coração, por exemplo, um coração simples. Não interesseiro. Mas um coração que ama, um coração que serve, porque são esses que o Senhor vai erguer bem alto na tua obra, em nome de Jesus, Pai. Continue falando com Deus, continue. O que você gostaria de pedir ao Senhor nesse momento? Pode ser que alguns de vocês tenham pedido saúde para o corpo. Que bom, que grande pedido é esse. Alguns têm pedido situações financeiras, precisamos. Outros têm pedido sobre os relacionamentos familiares, precisamos ter isso tudo ajustado. pode pedir ao Senhor. O que te aflige, o que te perturba, te incomoda, aquilo que te tira o sono, pede para o Senhor. Você sabe que você não tem bônus. Nós somos aqueles mendigos que foram convidados para a festa. Eu não tenho como te retribuir, Senhor. Mas eu vivo debaixo da tua graça. Obrigado que me convidaste para o teu reino. Você também tem esse louvor a Deus, porque você foi convidado para o reino dele. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Quem aqui pode estar sofrendo, quem está debaixo de uma grande luta, Deus, de uma tribulação, socorre agora. Recebe pela tua fé o socorro de Deus. A mão de Deus sobre ti. A mão de Deus também te conduzindo como pai ou mãe conduz um filhinho. A mão de Deus te cuidando. Obrigado, Senhor. Se você precisa e você notou, eu preciso de um compromisso com Deus. Eu preciso de um evento que marque a minha vida com Deus. Faça isso agora. Faça isso agora. Se você gostaria de chegar aqui à frente e orar, chegue aqui. Se é mais significativo, por qualquer motivo que está realmente te incomodando, pode chegar aqui ao altar. Venha orar. Esse espaço é para nós. Você quer chegar aqui? Chegue aqui. Algo que você está em luta. Eu falei hoje do coração sadio, do coração certo para andar com Deus. Esse é um tema, mas tantos assuntos da nossa vida. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Peça a Deus. Peça a Deus. A tua necessidade. O Senhor diz na sua palavra que Ele é socorro bem presente na tribulação. Igualmente diz o Salmo: clama por mim e eu te responderei. E na tua angústia, eu estarei contigo. Você não está sozinho. Você não está sem amparo. Tem Deus. E aqui na terra tem irmãos que te acompanham e caminham contigo. Pai, aqui tem alguns irmãos, algumas irmãs, que chegaram à frente por sentirem uma necessidade grande na sua alma. Aumenta-lhes a fé. Eu tenho que te pedir isso, Senhor. Fortaleça-os na fé para atravessar o deserto. Mas ao mesmo tempo, supre a cada um deles a necessidade que tem. Supre, Senhor. O Senhor é Deus provedor. Quando não há portas, abre portas, Deus. Quando estamos como que cegos, abre nos nossos olhos. Restaura aquilo que está quebrado, Deus. E o Senhor sabe por que eu estou orando essas palavras? Porque essas necessidades estão aqui. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Obrigado que nós temos o Senhor. E o Senhor mesmo diz no profeta Isaías que o Senhor habita no alto e sublime lugar. Mas ao mesmo tempo habita com o quebrantado, com o ferido. Obrigado, Senhor. Que o Senhor não é um Deus à distância, mas um Deus junto. Até o Senhor leva o nome de Emanuel, Deus que está conosco no meio das nossas lutas diárias. No nome de Jesus Cristo te louvamos e te bendizemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Fique aqui na frente ainda, fique aqui. Eu queria pedir a alguns de vocês, venham aqui, homens e mulheres, e deem um abraço nesses queridos. E você pode dizer, vocês não estão sozinhos. Vocês podem procurar a liderança da igreja. Vocês não estão sozinhos. Igreja é isso. É nós andar junto. Andar junto no dia da festa, né? e andarmos juntos no dia do choro, da luta, do fardo pesado. Nós andamos juntos.